Quem pode crer que Ele está fazendo isso agora? Levanta o meu Deus está trabalhando e diga, Ele está trabalhando. Thank you. Agora você tem que declarar forte.